no ar, Decadentes de número 108, para falar da vitória, finalmente uma vitória, vitória fora de casa contra o Guarani, o América já se colocando de novo na vice-liderança do campeonato. Estamos aí, viu, Inter? Abre o olho, estamos chegando. Senhor Sérgio Tavares, que esteve lá em loco, em Campinas, vamos conversar hoje com o que sobrou do senhor Sérgio Tavares. Dê seu boa noite, Sérgio. Há tempo, há tempo. Ele estava em loco ou em louco? As duas coisas. Ah, bom. Boa noite. Fui lá, levei um estoque grande de meias de lã para o senhor Henrique e voltamos com a vitória. A nossa maior preocupação era a presença do Henrique, na verdade. Não é Amorim, não é Magrão, não é o João Ricardo não ter jogado, é o Henrique. Eu fiquei sabendo que eles levaram aquelas meias de alpinista pro Henrique, é verdade isso aí? É, isso aí. E o senhor que já falou duas vezes, senhor Ramon Gregório, dê seu boa noite aí pra galera. Boa noite, galera. Aí, na hora que tem que falar mesmo, ele é sucinto. Na hora que não é a vez dele, Sérgio, desgrava falar. Na hora que é a vez dele, ele não fala nada. Eu só cumpri as ordens. Eu falo assim, dê boa noite pra galera. Boa noite, galera. Então, vamos lá, nossa convidada da noite. Senhora Théo, dê seu boa noite aí para todo mundo. Ei, gente, convidada não, última alternativa. Né, o Alisson? Foi, atendeu a um convite geral e se predispôs a isso? Ah, insisti ainda, né? Eu perguntei assim, quem tá de bobeira sem nada para fazer? Parece que você tá sem nada para fazer, porque para participar disso aqui... Ó, na verdade, é porque domingo eu não faço nada, mas tem muita vasilha pra lavar, menino, pra cuidar. O Alisson virou lá no grupo. Quem vai assistir Fantástico essa noite? Aí a Théo veio assim, então você não vai mais não, você vai participar de Decadentes. Salvou a Théo. Acho que a Théo resolveu participar pra fugir dos serviços domésticos lá, pra ter uma desculpa. Com certeza. Tá todo mundo amarrado com esparadrapo na boca, inclusive aqui em casa. Então, moçada, é isso aí. O América venceu 1-0. Gol do... Bill. Isso aí, mais uma assistência. Felipe Amorim, né? Não, jogadaça, né? Jogadaça. Felipe Messirim. Não vamos adiantar nosso bala, mas Felipe Amorim tá aí concorrendo, hein? Teve narração do Formiga? Teve narração da Rede TV que estávamos comentando aqui. Eu resolvi assistir o primeiro tempo. Eu sei o preço da pipoca, eu sei o preço da coxinha, eu sei o preço do refrigerante no brinco de ouro. Sei o preço de tudo, porque eles passaram o primeiro tempo simplesmente debatendo a tabela de preços que eles estão vendendo lá. O cabelo do carinha também, do Guarani também, o cabelo, o corte do cabelo. Nossa, cabelo. É terrível, gente. A Série B... Pode falar, Sérgio. Vocês que assistiram pela Rede TV aí, uma dúvida... O Silvio Luiz falou assim, elogiou a jogada do Felipe Amorim falando pelas barbas do profeta? Não. Foi uma profecia no grupo, não. Mas ele não falou isso. Não falou, né? O Silvio Luiz, vamos aqui dar uma cornetada no Silvio Luiz agora. Olha o ponto que tá chegando no nosso programa. Mas ele antigamente era um narrador legal, cara. Era até interessante assistir os jogos com ele. Ele não fala mais esses bordões e ele simplesmente... caga pro jogo, ele não narra o jogo, ele, Sérgio, sem sacanagem, se mostrar um passarinho voando, ele fica falando do passarinho ali uns 5 minutos e tal, e o jogo rolando, velho. Ô, Alisson, mas você já viu entrevistas do Silvio Luiz, ele participando de algum programa? Ultimamente ele não tá cagando, é pra mais nada, velho. O cara tá aposentando, velho. Aquele China, que também é viajandão, sem noção. Cara, o China, eu tava tentando lembrar o nome dele, cara. O China, como é que é, o nome do China... O comentarista esqueci o nome dele, cara. Não, eu não sei. Mas é um negócio impressionante. Juarez Soares. Isso. É um negócio impressionante. Não, são duas pessoas diferentes, não? Não, Juarez Soares é o China. É? É, ué. Certeza? Absoluta. Tanto quanto você como com assim? A China. Esse então não é, tá vendo? Mas aqui, a Série B... É um campeonato bem bacana hoje em dia. Tem jogos até interessantes. Então, a RedeTV merecia apostar em algo a mais do que só a fama do Silvio Luiz e botar qualquer narradorzinho melhor. Segundo tempo, eu não aguentei, passei pro Sport TV. E o narrador do Sport TV, que não é nada famoso e tal, dá um banho. Você consegue assistir um jogo com uma narração decente. Mas vamos lá, deixando a narração de lado, cara, você é só... Você espera o quê de uma rede de televisão que o maior patrocinador é o Dolinho? Aquele é padrão Dolly, cara. Podia botar o Dolinho narrando, Ramon. Você deu uma boa ideia. Podia fazer o gol Dolinho, cara. O gol Dolinho da rodada, velho. Mas o América foi lá, buscou o placar, trouxe os 3 pontos que a gente tanto precisava. Rodada que começou complicada pra gente, com o Oeste ganhando lá do Paraná e encostando. Mas depois teve bons resultados, né? O Ceará perdeu, o Inter só empatou, ficou ali nos aguardando. E o Inter tá gostando de querer... O Inter tá querendo entregar esse título pra alguém. Só falta alguém querer pegar esse título. E tomara que seja o América a partir de agora. E o América foi lá em Campinas, buscou os 3 pontos. Uma rodada que, com a vitória do Oeste, tinha tudo para não ser uma rodada muito boa. Com a nossa vitória fora de casa, se tornou uma rodada boa, sim. O América conseguiu abrir ali alguma distância do Paraná, o América passou de novo o Ceará e o América encostou de vez no Inter. Agora são só 2 pontos. 2 pontos é mais uma vacilada que o Inter der, e o Inter tá vacilando. A gente tem que aproveitar as nossas oportunidades aí. Nossa tabela é mais fácil que dos adversários, então é aproveitar isso aí. Falando sobre o jogo, achei que o América começou bem, Sérgio. Você quer falar sobre a partida? Para mim, o resumo é o que eu tenho falado aqui, insistentemente, e que a gente também perguntou lá para o Enderson Moreira na nossa entrevista, que deve ir ao ar essa semana, o Henrique vai editar, que é que o América, antes de sair vencendo, o América é um. Ele morde, ele quer jogo, ele quer partir para cima. Assim que faz o gol, as coisas costumam mudar e o América se torna um time muito reativo na partida. Para mim, foi mais uma partida desse tipo. Desempenho do América em campo, não gostei, mas o resultado é espetacular. Você quer fazer o seu resumo aí, Sérgio? Concordo com você, mas é um pouco sobre aquilo que nós conversamos lá com o Enderson mesmo. Tem que combinar com o adversário. Quer dizer, nós estávamos jogando lá no Brinco de Ouro, um time... que não é grande coisa, mas está na degola, ele precisava ganhar. A gente, antes de entrar lá, todo... Aliás, falando um pouco da torcida do Guarani, show de bola, recebeu os americanos uma festa, a Seita Verde, que já armou lá com eles e tal, então fizeram um churrasco lá, ficou as duas torcidas batucando lá junto, aí cantava uma música do Guarani, cantava uma música do América, fez uma festa massa demais antes de entrar. Antes de entrar em campo. Foi legal. Muito legal isso. Legal. E aí todo mundo que eu conversava falava, mas vocês vão deixar a gente ganhar hoje, né? E tal, brincava assim. O Guarani tá, ele só não tá com esse resultado, só não está no Z4, porque ele tem mais, acho que mais vitória que a Luverdense. Então, ele precisava ganhar de qualquer jeito e tal. Naturalmente, quando você faz um gol, aquilo que a gente conversou, você dá aquela, opa, né? Eu acho que é do ser humano isso. Ó, tô ganhando, beleza, posso agora só administrar. E o outro time, não, ele, pelo contrário, o efeito é o contrário. Eu preciso ganhar, preciso ir pra cima e tal. Mas eu acho que o América se portou melhor ontem, não só pelo resultado, mas conseguiu anular melhor o Guarani na hora que precisava. Claro, sofreu algumas pressões, sim. Teve aquela bola na trave que foi... Eu não acho que foi vacilo ali do Messias, não. Mas eu acho que foi mais mérito do atacante deles. Mas foi uma jogada que poderia mudar tudo, né? Foi mas, meio mole pra bola, não? Eu acho assim, o zagueiro tem que fazer uma função assim, ó. Ele não pode dar o bote. Ele tem que ir deixando, acompanhando e levando o cara pra linha de fundo. Pro cara ficar com mais dificuldade pra cruzar. Só que o cara soube dar uma corrida mais forte ali numa hora que ele titubeou. Aí o cara passou e ele não conseguiu passar. Não conseguiu recuperar. Eu acho que é mais mérito do cara do que vacilo do Messias. Mas é porque você tá vendo uma muito mérito também. No Guarani, ô Sérgio. Mas você tá aqui pra ver mérito no América, meu amigo. Eu tô dando mérito do América exatamente ressaltando as poucas virtudes do Guarani, meu amigo. O Guarani pressionou, mas o América soube anular na maior parte do jogo, no meu ver, e teve algumas chances. O Guarani, sem dúvida, tivemos um pouco de sorte, principalmente naquele final ali, que eles ficaram no abafa. Mas aí eu acho que eles já estavam sem perna também e tal. Ok, mas eu vou fazer uma analogia pegando. A gente tá falando de mérito, a gente tem que. O mérito do América mesmo não ter feito uma partida brilhante, foi lá e fez o gol. Isso. Poucas oportunidades que ele teve, ele foi lá e matou. Cara, eu vou fazer uma analogia aqui, salvo as proporções, mas eu faço é lógico que tem um Inter na liderança do campeonato, mas o futebol do América, assim, eu faço analogia com o Corinthians, que o Corinthians também não joga o futebol de encher os olhos, joga? Não. Mas é um time objetivo. O América, tirando em umas três, vamos por quatro partidas, que encheu o olho, contra o Inter, as duas, contra o Brasil de Pelotas, uma aí que me falha a memória, o América fez um futebol pragmático, vocês concordam comigo? Não sei. Eu vejo uma diferença do América pro Corinthians, Ramon, no seguinte: o Corinthians, ele gosta do jogo em que ele não tem a posse de bola, ele gosta de ser dominado pelo adversário, ele faz os gols dele, ele acha os gols no contra-ataque e assim vence as partidas. O América é um time que gosta de propor o jogo e que gosta de ter mais posse de bola. O que eu vejo no América é que quando o América faz 1-0, aí ele se assemelha ao Corinthians. Então, mas aí, o América joga pra trás. É aí que eu quero chegar. Quer dizer, o América não faz nenhuma partida de encher os olhos, mas ele também não faz uma partida abaixo da média, não. Eu também acho. Dificilmente o América faz uma partida, sabe, ganhou, mas não mereceu. Entendeu? Sim, pode tivemos as duas contra o Santos. Tudo bem, mas é aquela coisa. Fala mais outras duas. Não tiveram. Você são as exceções do campeonato. Quer dizer, o América tem esse método. Ah, tudo bem, não enche os olhos. Mas o América é um time muito mediano. Mediano no sentido dele manter uma média. Ele não joga um futebol tão medíocre e também não joga um futebol de encher os olhos. Ele manter uma média, cara. Eu acho que vai ser assim até o final do campeonato. Aí, eu acho que o América tem feito, sim, o América tá sendo um time mediano. Eu só acho que o América poderia ter. Ao longo dos 90 minutos, ser o América mais antes de fazer o gol, sabe? Eu sei que isso é difícil, eu sei que tem essa queda. O Enderson Moreira vai explicar lá na nossa entrevista o que ele acha disso aí, mas eu acho que se o América fizer um gol aos 10 minutos, ele topa jogar os outros 80 como um time pequeno que não quer mais nada com a partida. Eu acho que podia pelo menos tentar fazer o segundo, e deixar pra fazer o jogo feio dos 20 ou 30 minutos do segundo tempo pra lá. Não, a gente já faz o gol e já quer jogar pequeno. Mas todo jogo é assim? Ah, Sérgio, eu acho que O jogo contra o Boa foi assim. O jogo contra o Boa não foi. Nós fizemos um gol, depois fomos lá, fizemos outro, podia ter feito o terceiro, podia ter feito o quarto, mas depois tomamos um sufoco do cacete e eles empataram. Não foi o jogo inteiro. Não, tudo bem, mas o que o Alisson falou é um time que se preocupa também. Ele faz o gol e não se preocupa em tomar. O América fez um gol, ele preocupa mais em não tomar o gol de empate do que fazer o segundo gol. Exatamente. Beleza. Só que essa é uma questão, vem funcionando. E pra mim o problema é o seguinte, Ramon, eu falei isso até com o Enderson na entrevista. Se o América fosse um time que não tivesse, que o potencial do América fosse pra fazer um gol e nada mais, e aí tentar segurar, até concordava. Mas eu vejo esse time pra Série B, um time com potencial para fazer um gol e continuar tentando fazer o segundo. Eu vejo mais potencial do que o time acaba colocando em campo. E eu acho que muito disso é por não acreditar neles mesmo. Eles já fazem um gol e o Enderson explicou isso. O pessoal vai ver na entrevista, ele falou, isso é meio que cultural. Ele falou, não é instrução nossa. Ele falou, é cultural do jogador brasileiro. Ele faz um gol e ele já quer segurar. Sim. Pra você ter uma ideia, você tocou nesse assunto, só fugindo. Hoje eu assisti um pouquinho do Corinthians e do Palmeiras. O cara que é o responsável por armar a jogada do Palmeiras é o Moisés, cara. Sim. Hoje, o camisa 10 clássico, ele tá perdendo o lugar pro meio campista ou pro um volante. Um cara que, não, ele sabe criar, mas ele marca mais, entendeu? Isso é uma coisa do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, cara, o Tite tem a grande vantagem de tá querendo mudar isso. Mas até esses novos treinadores, os caras são naquela mentalidade, não. O importante é não tomar o gol, que depois a gente vai lá e vai fazer. Tanto é que quando a gente vai ver... O Brasil não tem um treinador brasileiro que dá certo lá fora, cara. Quer dizer, a gente exporta... Vai treinador colombiano, vai treinador argentino, chileno pra fora, e não vai um brasileiro, cara. Entendeu? É porque a gente tá indo na contramão do futebol. E é igual o Enderson falou, e o menino já aprende na base assim, cara. O Enderson, a resposta dele foi... As pessoas vão ver na entrevista, ele explicando melhor. Mas a resposta dele foi basicamente tirando a culpa das comissões técnicas. Ele falou, isso não é instrução. Ele falou, a minha intenção é que a gente fizesse o segundo, tentasse fazer o terceiro e tal. Claro que tomando ali alguns cuidados defensivos. Mas ele falou essa, com outras palavras, ele falou, essa virada na chave, assim, de tá pressionando, tá jogando muito, tal, não sei o quê, vai lá, fez o gol, na próxima jogada tá todo mundo lá atrás. Ele falou, isso não é influência do treinador, isso é o jogador tem isso. Isso vem da base, é o Kaiká, cara, é um negócio complicado, bicho, e mesmo porque também, bicho, eu no Brasil não tenho a questão do projeto, o treinador não tem tempo de plantar um projeto, cara, 3-4 ele vai cair. Isso aí também você vai ver na entrevista com o Enderson, porque o Sérgio ficou doido para dar um contrato de 5 anos. O Sérgio acho que tinha até levado a cópia do contrato e o Pastrega não aceitou. O Enderson, cara, se der espaço, não deu para mim lá no dia lá, mas ele é um cara de entrevista, você vê que ele é um cara muito inteligente, cara. Ele é um cara que tá precisando de sensacional, Ramon. O cara foi sensacional. Falou sobre tudo numa boa. Assim, ele tem o jeito dele, ele é sério e tal. Ele não é aquele cara bonachão e tal, assim. Mas ele trocou ideia com a gente de tudo, riu. A maior parte da entrevista foi mais séria, mas teve momentos que a gente riu, ele fez uma brincadeira, tanto aqui, que eu... Ele sabe que ele é o Poço Piranga? Nós falamos sabe. Com ele. Deixa eu contar essa parte do Poço. Vamos virar pra entrevista, então, depois a gente volta pro jogo. A gente começou um bate-papo com ele, Theo. Não vou contar desde o início, que eu vou ter que falar nomes, são nomes da imprensa, não vou falar. Mas tinha um repórter lá que a gente perguntou pro repórter o que ele achava, que a gente ia entrevistar o Enderson e tal. Ele falou, ele é muito sério, tomem cuidado, quando coloca ele contra a parede, ele costuma ser meio agressivo e tal. Aí nós falamos, beleza. Aí nós falamos com o cara, nós estamos querendo chamar ele de Poço Ipiranga, o que você acha? Aí o cara falou, não vai durar 2 segundos a sua entrevista. Na hora que você falar isso aí, ele vai levantar da cadeira e vai sair. Aí a gente ficou apreensivo. Aí chegou o assessor de imprensa do América, aí o Daniel Rotti, que deu uma força tremenda pra gente. A gente comentou com ele, ele falou, ele não gosta muito disso aí, não. Aí chegou o assessor de imprensa do Enderson, que foi outra coisa que eu achei extraordinária, assim, que o assessor de imprensa do Enderson foi até o CT para acompanhar a nossa entrevista. A gente foi muito bem tratado lá. A gente comentou com ele, ele deu umas risadas, né? Falou, tem que ver, não sei se ele vai gostar da ideia e tal. Aí eu comentei com o Sérgio, falei, e aí, Sérgio, será que a gente tenta falar sobre isso com ele? O que você acha? O Sérgio falou, vamos ver o que rola. Na hora que o Enderson chegou, eu fui explicar, ele já tinha sentado na mesa, a gente antes de gravar, eu fui explicar para ele o que era o programa, que era um programa de torcedores e tal, expliquei que a gente tinha uma linha um pouco mais divertida, não era uma coisa muito séria, então se... Aí perguntei pra ele, queria saber qual a abertura que eu tenho com você pra, de repente, fazer alguma brincadeira, alguma coisa do tipo, falar de uma forma mais leve. Ele falou, tranquilo, sem o menor problema e tal. Aí, nessa hora, eu perguntei pra ele. E aí foi a hora que eu o chamei de Poço Ipiranga cara a cara, 50 centímetros dele. Quase, se ele quisesse, ele virava sopa na cara. Aí eu perguntei pra ele, falei, eu queria saber se eu posso fazer uma brincadeira sobre a história do Poço Ipiranga, sobre você parecer o cara do Poço Ipiranga. Aí, ele falou meio que assim, eu vi que ele não gostava, mas ele falou, tudo bem, tudo tranquilo. Aí eu fui além, né, a pessoa que é a mão, a pessoa que é o braço, né? Aí eu falei com ele, eu queria ver contigo, que eu queria fazer uma pergunta, onde que a gente consegue ingressos para os Jogos de Futebol da América na Série A 2018? E aí eu queria que você respondesse lá no Poço Ipiranga. Saca só se isso não ia ficar sensacional. Aí, só que nessa hora ele falou, não, aí fica complicado pra mim. Eu falando, não, se você falar alguma coisa sobre isso, ok, mas comigo, não. Aí a gente desistiu. Só que aí ficou combinado que a gente poderia tocar nesse assunto ao longo do programa. Mas a conversa foi tão, tão intensa, assim, a gente falando de futebol o tempo inteiro, que a gente chegou no final do programa e aí que eu e Sérgio fomos ver que a gente não chamou ao vivo, no ar de Poço Ipiranga. Mas ele tava super aberto a isso. Que bom. Ele é um cara muito... Pô, bicho, a gente vê o cara ali às vezes bravo, às vezes xingando e tal, mas na conversa ali, no clima de treino, eu até comentei isso com o repórter que tava lá, falei, às vezes ele fica... Porque se você jogar no YouTube entrevistas do Enderson Moreira, você costuma ver umas patadas bem feias. mas são sempre depois dos jogos. E aí é a hora que o cara às vezes perdeu o jogo, o cara tá muito puto, aí o repórter vai lá, faz uma pergunta meio atravessada, o cara, na minha forma de ver, de forma errada, mas o cara vai lá e apela e dá uma resposta errada. Vamos começar com a gente ali que tava num clima de boa, ele depois do treino, e foi num horário assim, foi mais ou menos, foi perto de meio-dia, né, Sérgio? Que é horário de almoço, o cara não assim que começou a entrevista. Aí eu pensei, esse cara não vai ter muita paciência e tal, bicho. Nós trocamos ideia com ele, uma hora e vinte. A impressão que eu tive, não sei se você teve a mesma, Sérgio, é que se tivesse mais uma hora de entrevista, ele ficava de boa batendo papo. Exato. Também acho. Então, eu tive a mesma coisa. Tanto que eu terminei a entrevista e falei com ele. Ó, eu já gostava de você, agora eu virei seu fã. Aí ele falou, ele só respondeu assim, então critica menos. E foi legal também. O Sérgio só faltou dizer, dá o número do seu WhatsApp? O Sérgio queria fazer o programa no colo dele. Eu falei, não, Sérgio, tem três cadeiras. Pediu pra mandar. Mas... O Alisson já falava que eu puxava saco dele, então agora tá oficial. Defendo o Anderson sempre agora. Mas... O cara tá fazendo assumiu, trabalho, né? Exato, Théo. É isso aí, uai. É, o cara tá trabalhando. Ele tá ali se divertindo. Pois igual é. A gente. Fanzoca, então, Alisson. Ô, Sérgio, já é fanzoca já. O Sérgio, agora é. Perguntar do jogo, não? Porque eu assisti o primeiro jogo que eu vi. O Sérgio é em Piranguete. Calma aí, nós vamos voltar no jogo. É só pra eu finalizar, porque pra quem tá aí na expectativa da entrevista, a gente fez perguntas sobre o time tomando gols nos 15 minutos do segundo tempo, que é o papo que tem rolado aqui no programa e também lá no grupo do WhatsApp. Então a gente foi na canela dele sobre isso, a gente foi na canela dele sobre o time tomando muito gol de bola aérea e com jogadores às vezes mais baixos, marcando os atacantes adversários, Hernandes, Pará, tentando subir em bola aérea com Elton do Ceará e coisas do tipo. A gente foi na canela dele, a gente perguntou sobre Zé Ricardo, ele deu uma explicação sobre Zé Ricardo nessa briga aí por titularidade. Então... foi um papo que ao mesmo tempo conseguiu ser descontraído, foi um papo legal, ele falou sobre tudo, mas a gente também foi na canela, não foi uma entrevista chapa branca não, e ele respondeu todas numa boa, ele não fugiu de nenhuma pergunta. É uma pena que a nossa câmera que a gente levou deu problema, então provavelmente nós vamos ter um pedaço aí que não vai ter imagem, vai ter só áudio, o Henrique ainda vai fazer edição, aí depois o Daniel Rotti da América ligou a câmera do América para a gente continuar, então vai dar também uma diferença de imagem. Vamos torcer para ficar, para a qualidade técnica ficar pelo menos razoável, porque a qualidade da conversa foi muito boa. E se não tivesse tido esse corte da imagem aí, foi uma hora e vinte diretaço. Não teve corte nenhum, ele não refez resposta nenhuma, a gente não refez pergunta nenhuma, foi diretão. Se fosse ao vivo, dava para ter rolado ao vivo no ar tranquilamente. Sonho ao vivo. Beleza? Falamos sobre todos os bastidores da entrevista, Sérgio? Você quer falar mais alguma coisa da entrevista? Não, acho que é isso mesmo. Tem que deixar também um pouco, senão vai tirando as graças todas, né? Já é o Kleber. Eu já falei demais, né? Então vai lá, Theo. Agora é seu momento aí, ó. Você que viu o jogo, comente sobre o jogo. Gente, que jogo ontem, hein? Feio, bola no pé nem fudendo, foi lance no pé, mas teve o gol, né? Teve o gol, saímos com a vitória. E assim, eu achei muito interessante, porque, sinceramente, foi o primeiro jogo que eu vi do começo ao fim. Achei bonitinho, porque tinha gente lá que eu nem conhecia, então assim... Fiquei encantada, até perguntei no grupo qual que era o número, eu acho que 7 ou 15, não sei. 15, era o Christian, né? O Christian, gente, que menininho que é esse, que jogou pra caramba. Também achei que ele jogou muito bem. Jogou muito, assim. A arbitragem não foi muito boa, mas assim, eu fiquei encantada ontem. Eu assisti com a minha filha, a pequenininha, aí fez o gol. Aí ela saiu, aí ficou retrancado o jogo, assim, que já tava. Aconselho qualquer mulher que vai parir um filho a assistir o jogo do América, porque não vai precisar nem de anestesia. Quando chega no finalzinho, assim, quando vai indo, vai pro segundo tempo, aquele jogo amarrado, o negócio fica muito difícil. E assim, concordei com quase tudo que vocês falaram, só que tem um detalhe, gente. Vocês estão menosprezando todos os adversários. O América não é maior do que ninguém. O América é maior pra gente, que é americano. Mas os adversários estão ali também para dar o sangue. Guarani fez, deu porrada, né? Fez lances assim que a gente via que não tava legal, não foi igual a torcida fazendo churrasco. Então, eu achei que o jogo foi feio, mas ao mesmo tempo também foi difícil. O importante, já que a gente está na reta final, é a vitória. O narrador, acho que o comentarista do Sport TV, que eu vi o segundo tempo, ele comentou e eu concordei com ele. Ele falou: se o Guarani jogasse todos os jogos do jeito que tá jogando hoje contra o América, ele não tava na situação que tá. Eu acho que o América fez uma partida tecnicamente um pouquinho abaixo, não tanto do que vem jogando, mas pelo menos se compararmos lá com o primeiro turno, a partida bem abaixo. Mas o Guarani também fez mais do que ele tem feito. Então, justifica o placar. O Guarani chegou a liderar o campeonato. Oi? Amor? O Guarani chegou a liderar o campeonato. Sim. Sim, no início liderou e agora tá lutando ali para não cair. Juventude também. Teve uma época que era Guarani e Juventude lá disparados na frente. E os dois já estão já bem abaixo. E aqui, quando deu 5 minutos de acréscimo... Nossa, pelo amor de Deus, pensa em vela, qualquer coisa que você quer fazer para acender, porque a gente já entra nessa, né? Os 15 minutos do final, mais 5 minutos de acréscimo, puta que pariu. Mas assim, teve umas coisas muito feias, o goleiro amarrando a chuteira, machucado, com câimbra. E ó, vou tirar o chapéu, né? Porque tava lá e fez defesa. É o Léo. O Sérgio, que é crítico aí do Leal, o que você achou, Sérgio? Já cheguei, foi bem nessa, com exceção da cera excessiva, mas isso aí eu já não vou falar mais nada, não. Não, o problema do Leal é um só, ele não sabe sair na bola cruzada. Ele deu uma sacada, ele sai muito ruim. Tem um lance, cara, se você entrar agora no Globo Esporte, pegar os melhores momentos, vai ter ali, no meio ali, vai ter uma jogada dele, que absurda, que parece goleiro, o cara cabeceou, sabe? Pra fora, né? É, que o cara cabeceou pra fora. Tava igual o jeito que ele sai. Muito ruim, cara. Será que também. Que ele mandou foi de goleiro para goleiro. Pode ser falta de ritmo também? Eu não sei o porquê. Eu não sei o porquê. Só que ele não. Em nenhuma bola cruzada. Agora, ele debaixo da trave defendeu. Teve dois lances que ele defendeu bem e tudo. Não me incomoda essa coisa de ser e tal, a gente tá ganhando, tem que dar uma segurada mesmo, foda-se e tal, não tem esse problema. A crítica minha dele é isso, ele cata borboleta demais. E aí não dá pra confiar num cara assim, não, cara. Mas Serginho, a cera é muito feia. É muito feio de se ver. Eu particularmente não gosto. Não gosto. É muita frescura, tipo assim. Sabe, você vê caras se jogando do nada, sem ninguém tocando neles, eles se jogam, aí vai lá, é uma cãibra. Então, mas melhorou bastante. Antigamente era clássico, o jogo terminando, a gente pegava o zagueiro e ficava perto do goleiro, um tocava pro outro, tocava jogo pro terminando, outro. Né, mas no primeiro tempo. Até chegar um atacante, eu pegava. Mas é aquela coisa, você tem que valorizar a bola, porque se a bola, você tá com a bola parada ali, ou você tá... O tempo tá correndo, o time tá tomando, não tá correndo, isso é uma gol. A bola pra mim é jogar. Ramon, você tá falando. Como diria o povo. Você tá falando aí, houve uma época em que no futebol se podia recuar pro goleiro e ele pegar de mão. Aí você imagina a cera. Verdade. Antigamente era assim, cara. Chegava o zagueiro ali, ficava um toca pro outro. O cara toca pro goleiro. Até chegou um atacante lá pra pegar a bola e pronto. Cara, mas, bicho, é complicado, cara. Porque a gente tem que entender que o futebol, além de mexer com a paixão do torcedor, hoje movimenta milhões, cara. Você perder um jogo, quanto que é de prejuízo? Você não subir, quanto que é de prejuízo, cara? Até mesmo pro jogador, bicho. O jogador, se ele não ganha a partida, ele perde o bicho, que é coisa de 3, 4 mil, velho. Sim. Sacou? Então, quem tá ganhando 3, 4 mil e por uma hora a mais? Quem ganha 3, 4 mil por hora extra? Vamos fazer essa bonificação de trabalho. A gente aqui, uma hora de programa, 3, 4 mil. Olha. Eu tenho. Todo mundo aí. Tá chegando nessa conta. Eu tá chegando, não, cara. Eu não sei o que eu faço. Eu acho que meu pagamento, hein, gente? Mas aqui... Não, eu acho estranho isso. Hoje em dia, todo mundo quer se sentar, assistir ou ver uma partida de futebol assim que seja muito boa, né? É, eu, pra mim, na minha opinião, é muito feio ver essas ceras, assim, sabe? Que não tem porquê. Não é um lance, não aconteceu nada e tal, o cara tá lá se jogando e tal, não sei o quê. Você perde a emoção do jogo. Como diria... Você fica puto. Eu fiquei puta ontem, sabe? No como diria Stanislau Ponte Preta. Não. Eu acho que tem coisa que é do passado. Tudo bem que eu acho que talvez... Eu virei século, né? Vocês talvez não, mas assim... futebol evoluiu, gente. Então vamos pra evolução do futebol. Ué. Vamos jogar uma partida, vamos ser... A questão é ser mais técnico, ser mais dom. Ô, Theo, você tá achando que eu prefiro 17 anos? É isso? É, eu entendi isso aí também. Nossa senhora! Eu tô com 16, eu não fiz 17 ainda. Eu tô com 14,9. Eu tenho uns 17 anos que eu comecei a ficar careca. Tão novo, mas tão novo que nem cabelo lindo. Tão novinho que ele é. Ah, eu acho que é tão novo que nem cabelo cresceu no menino ainda. Aqui, vamos falar da... É difícil de ver essas ceras, assim. Eu acho que partir pra cima, ir embora e jogar e pronto, acabou. Eu concordo com a Théo, mas eu só acho que isso vai acabar, ou pelo menos melhorar, quando a FIFA resolver mexer na regra do jogo. Eu sou favorável a bola rolando, 30 minutos de bola rolando, entendeu? Mas só que aí há uma pressão da TV, que aí fica mais incerto de quanto tempo duraria a partida, e aí fica difícil de planejarem. Bola rolando, alguém pegou os dados de qual hora que a bola rolou mesmo no jogo de ontem? Porque tinha tanta bola voando, assim, né? Porque foi tanta bola aérea, tanta cabeça, peito, braço, coxa. Mas, assim, bola no chão foi muito difícil de ver. Mas o campo também é bem ruim, né? Mas aqui, vamos falar da sensação do América, Felipe Amorim? Crack. Quem aí ficava criticando o Felipe Amorim, o craque? Nunca critiquei. Eu nunca critiquei. Ninguém aqui nunca criticou. Nesse programa, não, gente. Aqui não, mas aí... aqui só existem defensores de Felipe Amorim, Messerim. Mas... vamos falar real agora, eu sou um enorme crítico de Felipe Amorim, acho que a contratação dele para esse ano foi uma grande burrada da diretoria, porque da outra passagem ele já não fez nada, e dessa também a gente vai se empolgar aí nesse finalzinho, mas no total da passagem dele é muito pouco, mas... Temos que dar o braço a torcer no momento em que Mateuzinho machucou e que outros reservas também não estavam ali em condição. E o cara que joga pela direita ali é o Amorim. Ele entrou e tá jogando muito bem, cara. Não dá pra negar. Ele tá fazendo ali... Cara, mas aqui... Tem que deixar as defesas adversárias preocupadas, porque ele tá fazendo o serelep dele ali. Continua errando algumas jogadas, mas dentro do normal. E outra coisa... Vocês podem reparar, para mim, os dois únicos gols aí que o... Únicos não, mas os dois gols que o Bill fez com mais característica de gol de centroavante mesmo, foram esses dois com a assistência do Amorim. Os outros jogadores que estavam jogando ali pela ponta, não tá nenhum, nem Luan e Mateuzinho estavam conseguindo fazer esse tipo de assistência, que é assistência para centroavante, é centrar a bola na área em condição do centroavante finalizar. E o fez um de cabeça e fez o de ontem de pé com assistência do Felipe Amorim. Então, isso aí é muito importante. Você ia falar, Ramon? Ô, Colatina, mas talvez não seja agora que o Felipe Amorim teve uns jogadores melhor também, não? Melhores para acompanhar? Porque o Felipe Amorim, quando começou na América, foi um cara que destacou, cara. Ele começou bem, deu uma caída, aí ficou mal, depois... É um cara que oscila muito, mas será que talvez hoje também não tem uns caras melhores para jogar com ele ali, não? Não sei, é só uma pergunta. Eu acho que sim, mas o meu problema é que eu costumo ter uma memória. Eu não costumo esquecer que o jogador é ruim, não, bicho. Apesar do que ele tá fazendo aí, apesar do que ele tá fazendo aí, eu ainda lembro bastante do Felipe Amorim. Ruim ele não era, eu acho que ele era meio estabanado, cara. Eu faço isso, ele me lembra muito o Thiago Silvi, cara. É, talvez aquele jogador. O Thiago Silvi é uma bosta, ué. Não, cara, mas... não era uma bosta, velho. Ele era um finalizador ruim, mas se você fazer um retrospecto. aspecto. Ele entrava no jogo, a meta era uma pasmaceira, arranjava uma correria, dava um toque pra alguém, a bola alguém fazia o gol. Então ele dava o toque. Ele não é. Porque a gente fica muito. É centrado no jogador que finaliza, cara. Não. Então, não é. O Thiago Silvi e o Felipe Amorim são jogadores fracos. Eles são ruins. Eles não têm o domínio de bola que outros têm. Agora, isso não quer dizer que eles não possam ter qualidade. Ser úteis de vez em quando também, né? A gana que os dois têm, eu sempre elogiei, tanto o Silvi quanto o Amorim. Ele é ruim, só que ele corre, ele se movimenta. Cara, eu não acho que... Sem dúvida. Não, mas, tecnicamente, eu não acho que ele seja um cara... Eu acho que ele é... afoito ou falta uma inteligência emocional. Qual gostoso? Dos dois? Ambos. Entendeu? Pois quer dizer, ele dá o toque a mais, dribla quando precisa de driblar. Cara, eu sou muito mais Felipe Amorim em campo do que o Renan, cara. Meninos, compararam lá no grupo o Amorim com o Garrincha ontem. Não, isso é lindo demais, bicho. Então, isso é claro, linda. A comparação está para fúrgio. O Felipe Amorim é muito melhor que o Garrincha, gente. Que isso? Tá bom. Só se for, né? Uma perna torta. Eu não sei, mas teve um louco lá que comparou. Vou fazer uma pergunta para vocês. O cara fez uma pesquisa. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos campeonatos o Garrincha ganhou? Eu não era nascida. Vocês sabem, tem uma história do Garrincha, uma das mais famosas, mas que é sensacional. Se não me engano, ele foi disputar a Copa do Mundo, não sei qual que foi. Suécia. 58? 58. É isso, ele foi disputar e aí... Não, que o campeonato... Acho que depois que terminou o campeonato, foram entrevistar ele, o que ele achou, tinha sido campeão mundial e tal. Aí ele falou, achei esse campeonato sem graça, não, são poucos jogos, ou coisa do tipo, ou não tinha mata-mata, alguma coisa do tipo. Eu sei que ele desdenhou a Copa do Mundo. Ele simplesmente não tinha noção do tamanho do campeonato que ele estava disputando. Então, assim, não deu nem pra sentir direito, já acabou. Mas teve uma melhor, cara. Na Suécia, ele comprou um radinho. Aí ele queria derrubar o radinho, porque o radinho só falava embolado, velho. Ele tava no Suécia. Pô, o radinho não funciona, só fala uns trem embolado, vou devolver esse trem. Alguém não, cara. Fantástico. Mas o Garrincha, não. Mas o Garrincha era um cara que ele tinha um certo... Ele tinha problemas, né? Ele não era um cara assim... Era um craque de bola e tal, mas dizem que ele tinha um coeficiente de inteligência meio de criança e tal. Ele não... Os caras deixaram de treinar pra matar passarinho, cara. Nossa. Então, quer dizer, assim... Esquizofrênico, né? Não é coisa de criança. É um cara que foi muito pobre, questão de desnutrição. Mas é um dos maiores nomes de futebol mundial. Só perde o Felipe Amorim. É, compararam o Amorim com o Garrincha ontem. Existem três jogadores, a tríade do futebol mundial. Pelé, Felipe Amorim e Garrincha, cara. É isso aí. E quem que discordar é clubista. Não, mas aqui, eu acho legal o Felipe Amorim dar essa chance pra gente aqui brincar, mas um brincar elogiando de verdade pelo que ele tem feito. Porque a gente já malhou muito ele aqui, e aí é até uma prova que a gente não pega no pé do jogador por marcação, nem nada. É quando o cara joga mal, a gente fala mal, mas quando o cara joga bem, a gente tem aqui que elogiar mesmo e reconhecer. E outra coisa dificílima, falamos aqui agora do Leal, que aí foi o Ramon que falou, mas será que ele não tá fora de ritmo? O Amorim não joga desse América, jogar mesmo, entrar uma partida, jogar uma partida inteira, tem muito tempo. Entrou numa fogueira danada, numa contusão do Mateuzinho, que é o xodó da torcida. Entrou numa fase em que o time tá ali dando uma cambaleada nos resultados, já não tá mais tão consistente quanto no primeiro turno. Então, ou seja, o pior cenário possível pro cara entrar, não é, Ramon? E o cara tá entrando e nos dois jogos ele foi destaque. Foi jogador, assim, primordial na partida, cara. O cara que fez a diferença, mas é bom, cara. Outro cara também que o bicho gosta do futebol dele é o Rafael Lima, cara. É um cara que pra mim chegou com desconfiança, por causa de ser dispensado lá da Chapecoense e tal. Cara, mas é um cara muito seguro, né? Ele, o Messias ali... E ontem... Hoje o América tem uma dupla de zaga pra jogar Série A, cara. Ontem você viu que... Jogada ontem deu um chapéu, não foi isso? Foi dentro da pequena... Dentro da grande área. Bicho, porra... E você viu o lance curioso dele ontem? Sérgio tava no estádio, talvez não tenha percebido. Não, o Sérgio não percebeu, né? Ele não tinha condição. Mas ontem, Sérgio, durante a partida, não sei se foi primeiro ou segundo tempo, acho que segundo tempo, um dos caras da comissão técnica do América foi lá atrás do gol, na hora que o Leal foi bater um tiro de meta e o Rafael Lima tava lá perto, e jogou um comprimido pra ele. E aí falou, depois o repórter perguntou o cara, é um comprimido que ele tava com dor de barriga. Ou seja, o cara ainda jogou com dor de barriga. De caganeira. Caramba. Ele não fez nenhuma cagada. O que ele tinha que fazer, a cagada que ele tinha que dar é dentro do jogo. Por falar em ver o Sérgio, teve uma imagem icônica no final do jogo, cara. O pessoal cantando, indo lá, o Sérgio tentando pular, você só conseguia ver o pé dele levantando, sair do chão não, cara. Você tava fazendo exercício pra fortalecer a batata da perna. Ele segurava o radinho, você segurava o bonezinho da barra onda, velho, que cena hilária, velho. Tinha que ter gravado aqui e colocado no Facebook, bicho. Foi tá gravado, velho. Tem um monte, eu vou te mandar aí, ué. Não se preocupe. É lá, então. Mas é, gordo é a senhora sua mãe, tá? Olha. Primeiro que minha mãe não é gorda. Minha mãe é gorda. Se ela fosse gorda, era minha mãe. O Sérgio, não é por nada, mas meus filhos te viram ontem na televisão. Ah, o Sérgio! Primeira pessoa que eles viram. Ô, Sérgio, eu vou falar com você. Hoje em dia, até a Rede TV é HD, Sérgio. Então não adianta você tentar desmentir a gordura, não, porque dá pra ver muito se, nítido. Se tem uma verdade. Aqui, ó. Peraí. Você vai gastar de psicólogo com esses filhos depois dessa imagem, ficou traumatizado, cara. Peraí, direito de defesa aqui, ó. Se tem uma verdade no mundo, se existe uma verdade no mundo, é que TV engorda. Peraí. Todo mundo que vai na TV fala, você fica mais gordo na TV. Então, peraí. Aqui, mas meus filhos te reconheceram, não foi pela gordurinha, não. Foi pelo chapéu. Aí, tá vendo? O chapelinho da barra. Sérgio, do jeito que ele é, chapéuzinho e tal, não sei o que. Aqui, vamos. Eu queria que vocês comentassem a escalação do Anderson, porque deu uma mudada boa. Entrou aí o Neto Moura, Felipe Amorim e Magrão, que já estão ali substituindo Luan. Magrão, lindo. Ele botou o Christian na direita. Então ele deu uma mexida ali dessa vez. O que vocês acham? O Renan Oliveira titular, o que vocês acharam? Posso estar começando? Pode. Cara, é pra isso que você tá sendo bem pago. Eu só não tô recebendo, mas eu tô sendo bem pago, só não tô recebendo. Mas é detalhe. Aqui, bicho, eu não consigo entender essa insistência do Anderson com o Renan, não, cara. Bicho, não, o Renan, eu vi o Renan duas vezes no jogo, numa falta que ele fez, uma tentativa de cabeceada que ele tentou lá e cabeceou a bola toda esquisita. 90 minutos, isso até ele saiu aos 35 do segundo tempo, não foi isso? Foi por aí. Cara, no segundo bicho, tempo ele não tocou na bola. 25, o Rui, cara, o Rui com a indisposição intestinal que o nosso amigo Rafael estava é melhor do que o Renan, cara. O Renan é um a menos, é uma insistência. Oh, mas quem que você botaria no lugar? O Rui, aparentemente, não está com condições, né? Cara, aí é que tá, Sérgio. Tudo bem, no segundo tempo, eu colocaria o Rui. Bicho, o Rui, mesmo se botou o Rui. Não, beleza. Se poupa, joga devagarzinho, tal. Cara, ele é muito mais... O Rui, jogando meio tempo, ele vai fazer mais do que o Renan em dois tempos, cara. Pera aí, como que o cara vai jogar devagarzinho com o time adversário vindo pra cima, igual um feroz? Fala de novo, que é o feroz. Não, que o Rui é o titular, eu concordo plenamente. Mas eu tô entendendo que o Rui não tá tendo condição. E as partidas que ele jogou foram bem, depois então, cara, mas aqui, que ele voltou, Paraná, ele foi péssimo. O Paraná teve dois tempos. O primeiro... Aí no segundo tempo, ele teve uma dividida, tomou agora e sentiu. Foi assustado, depois dessa dividida, ele viu que não. Ele deve ter sentido alguma coisa, mas depois viu que tava bem, ele jogou demais, cara. Tem razão. Eu esqueci desse jogo. Segundo tempo, ele matou, bicho. O cara, o América cresceu, porque ele mudou o jogo, cara. Agora, eu queria comentar de um outro cara aqui. Acabou que. Ô, Sérgio, eu queria ouvir sua opinião. O que você achou da escalação inicial, depois do papo que a gente teve lá com o Anderson? Você deu uma mudada boa no time, o que você achou? Primeiro eu gostei do Christian. Acho que ele fez. Falaram, muita bola nas costas. Ele não acha que tomou muita bola nas costas. Lateral que avança mais, sofre com isso. Você abre espaço pro atacante. Mas o América tinha cobertura ali. Eu acho que ele jogou bem. Eu concordo com a Theo aí. Eu elogiei muito ele assistindo o jogo. Neto Moura é um cara que eu ainda não vi nada dele, mas a gente tá sem muitas peças, né? Tem muita gente machucada e tal. Então, tem, pra posição que ele jogou, tem Juninho e Zé Ricardo que ficaram no banco. Cara, e o Juninho entrou, ia jogando bem. Entrou depois, mas ficou pior. Não, eu não acho que o Juninho foi tão mas mal. Ele entrou, mas não, é, cara. Mas o ele Juninho, entra... o papel do Juninho é desarmar, gente. Vocês têm que entender que o Juninho, exato, vocês não vão esperar que o Juninho perde a bola, não vai dar um lançamento, ele não vai fazer, mas dentro do que ele se propõe, que é desarmar, se a gente for fazer os números dele, deve ser um dos jogadores que mais desarma do América. Ô, Ramon, o Maracá também jogou muito. Ô, Ramon, então você faz um favor pra mim? Consegue, por favor? Consegue? Faz um favor pra mim, Ramon. Consegue o contato do Juninho e fala com ele assim, ó, ô Juninho, tô te passando um recado aqui do Alisson. Você tá lá pra defender, você tá lá pra tomar a bola, não aparece na grande área pra ficar perdendo essas bostas desses gols, não. Fica lá atrás, aí, então, véio. Caramba. Quantas vezes o Juninho perde gol também? Pera aí. A gente tem que entender assim, o Renan perdeu uma porrada de gol, não sei quem tá, mas daí vocês vão pro Juninho, que é o cara que vocês não vão esperar que o Juninho seja jogador decisivo. Se ele fosse um meio de campo e fizesse gol igual o Ramires, ele tava jogando no Chelsea, velho. Mas é por isso que eu tô mandando ele ficar lá atrás, é por não achar que ele é decisivo. Se ele não tivesse lá na frente, ele dá espaço pra outro ocupar aquele lugar lá e tentar fazer um gol. Cara, mas se o outro não tava lá, aí nós vamos entrar num círculo, cara. Mas eu acho que dentro da proposta de desarmar, ele é um cara... Quando o Paraná, eu acho que ele jogou muito, cara. Eu não vejo esse problema todo com o Juninho também. Eu também não, gente. É só falando do gol que ele perdeu. E tô não, falando o gol que ele perdeu foi inacreditável. Mas inclusive, eu tô perguntando o Sérgio por causa disso. Porque pra mim, entre Neto Moura e Juninho, eu sou muito mais Juninho. Também, mas... disparado. É. Sou mais o Zé Ricardo. Eu também sou, mas... não sei por que ele entrou direto com o Neto Moura. Ele tem na cabeça dele que o Neto Moura tem mais qualidade pra atacar. Eu não consigo ver essa qualidade, porque eu vejo o Neto Moura perdendo bola com tanto de passe errado, o Neto Moura tentando fazer enfiada de bola e perde bizonhamente. Então eu não consigo ver. O Anderson Moreira, como ele disse pra gente lá na entrevista, a gente tem uma visão só do jogo, ele tem dos treinos. Então o Neto Moura deve ser o cara que deve treinar pra caramba. Não é que tem uma diferença, cara. Vai, Sérgio. Eu acho só que... eu também entraria com o Juninho, tá? Começo assim. Não sei por que ele preferiu entrar com o Neto Moura e entrar com o Juninho só depois. Mas quando ele tirou o Renan, aí entrou o Zé Ricardo, foi isso? Zé Ricardo, foi. Então, aí, nesse momento... eu acho que foi melhor, porque se você tivesse o Juninho ali, você não ia ter, e ele entrou com um volante, quer dizer, tirou o nosso meia e entrou com o volante. Estando com o Neto Moura ali, era melhor do que se a gente tivesse com o Juninho. Apesar de que depois o Juninho entrou e até foi lá na frente perder aquele gol. Mas não sei, acho que talvez seja isso, tá utilizando as peças que ele tem ali... E o Anderson também, cara, ele tem um negócio de tentar recuperar a confiança do jogador também, cara. O Felipe Amorim, ele é o cara de dar oportunidade, ele não é um cara, assim, ó, até o Magrão que andou sumido tá voltando, é, cara. Isso ele é um aí. Cara... Falou. Agora, essa mesma lógica você usa pro Renan, né? Mas o Renan é um jogador que ele confia demais no futebol dele, cara. O cara que, onde ele tá, ele leva o Renan. Bicho, o Renan tecnicamente é bom, mas não sei o que acontece com o cara, bicho. Ele é jogador de um tempo só. Acho que nem isso, cara. Eu não sei. Eu, sinceramente, cara, o Renan é um cara que, tecnicamente, eu acho ele um cara até acima da média. Se ele tivesse um pouco mais de gana... Sem dúvida. O problema dele é esse mesmo. Ele tem uns lampejos, mas esse cara é bom de bola, mas ele não é, pelo que se ouve, não é um cara ruim de grupo, não é um cara, né, eu não sei o que acontece com o cara. Infelizmente, é um cara que poderia render muito mais do que ele rende. Mas, tirando eu não vou falar, não? Pode falar. Concorda? Pela primeira vez, vou concordar com o Ramon. Olha que coisa linda. Ô, Théo, é sinal que a verdade é voltou o Magrão, eu tô feliz. É sinal que você tá começando a entender de futebol. Vocês estão me ajudando, vocês não acreditam. Aqui, mas voltou o Magrão. Tudo bem que todo mundo ficou lá, né? Mas olha só. Cara bonito que chamava a atenção da galera. E ao mesmo tempo, no segundo tempo, o cara fez uma umas jogadinhas lá, né? Foi pra isso que você pediu a palavra? Ô, Theo, eu não sei o que você entende de imensa de futebol ou de beleza. Eu tô ainda meio confuso aqui. Ó, depois, a oportunidade é pra ambas as coisas, né? Aqui, agora outro também, né? Eu tinha feito assim, escolher entre o Colatinão, até difícil, Magrão Renan ou o Nando Moura, velho. O Neto Moura. Daqui a pouco nós vamos pro Colatina. Deixa eu ler aqui as participações que eu tô esquecendo. Glauco Valério manda boa noite para todo mundo. Ele fala que o campeonato ainda está aberto e está. O Anderson disse que não foi aquele jogo vistoso de outras apresentações. Aproveitou a chance e dificultou para o adversário. Ele diz aqui que vale lembrar que o time está meio desmantelado. Enfim, não justifica, mas explica. Concordo perfeitamente com ele, viu? Também. A gente também tem que pegar um pouquinho mais leve nas nossas críticas, porque o time tá todo arrebentado mesmo. A gente jogou sem o João Ricardo, jogou sem os dois atacantes pela ponta, então é um jogo de superação. A única coisa que eu discordo dele lá foi a questão do Renan. O Renan não tinha muito o que fazer, não, cara. Não tinha... O Neto Moura eu discordo. Eu podia pôr o Zé Ricardo, beleza. Mas era que. Ou o Juninho. Ou o Juninho. Mas era aquela questão também, cara, que. Ele precisava de pôr uns caras também mais cascudo ali, né, cara? Talvez entrar com o Zé Ricardo, um cara mais novo. Então até que o Juninho poderia entrar, que é um cara mais cascudo. O Neto Moura é da idade do Zé Ricardo. Ele é moleque de base. Mas o cara jogou Série B, jogou Série A. É mais só cascudo. Só porque ele é moleque de fora, Ramon? Não, ele é mais cascudo, só. Uai, ele teve mais... Isso o Anderson falou lá na entrevista. Falou, cara. É o cara que jogou uma Série A, jogou Série B. Mas é lógico que é, Sérgio. Uai, o cara já é bicho. O Zé Ricardo, quais jogos? Agora que o cara tá começando a despontar, tá vindo jogando, o cara já jogou uma Série A, uma Série B. O Neymar é mais novo que os dois, é mais cascudo que os dois, velho. Mas se o critério dele fosse ser cascudo, ele botava o Juninho, Ramon. Não foi esse o critério. Não, mas eu disse isso antes. Eu falei que poderia ter colocado o Juninho, mas é aquela questão. É o cara que tá lá no treino, bicho. Ele, talvez, eu acho o seguinte, sabe aquelas mudanças que o cara faz, que quando vem a vitória, ninguém dá a bola pra ela? Se tivesse vindo uma derrota, tava todo mundo metendo o cacete? Foi essa entrada do Neto Moura. Então eu prefiro, eu tento manter a coerência, e aquela mudança que eu não gosto, eu critico mesmo da vitória. Neto Moura, ele inventou ali... Não, beleza. Ele pode ter inventado, mas Neto Moura... Aí vamos analisar o jogo. Neto Moura foi um lixo e não deveria ter entrado. Se perder, seria culpa do Neto Moura? Se perdesse, não, mas só que pra mim ele fez uma partida do nível que ele costuma fazer, Sérgio. Ele não vai fazer mais do que ele costuma. E o que ele costuma fazer não é bom, não. Ô, Cocola, você tem que entender o seguinte: muitas vezes ele treinou com aquele time, aquela formação, né? O treinamento foi bom e chegou no jogo, não funcionou, cara. E o Neto Moura, você vê que ele não vem jogando aqui em BH. Você vê que em BH dificilmente ele entra e tal. Ele tá os jogos fora, e até depois daquele jogo contra o Oeste, ele ficou meio queimado pra torcida. Ô, Ramon. Pode ser isso também, tá, velho? Ele confia no futebol do cara, é um cara que pode render, é difícil, cara. Ô, Ramon, é isso que eu tô falando. O cara deve treinar muito, porque o Anderson, ao justificar essas mudanças que ele tem feito de volantes, ele fala nisso, que ele acompanha uma parcela, ele acompanha o todo. Nós, torcedores, acompanhamos só a parcela de jogo. E eu não discordo disso, não. O cara deve treinar pra caramba e tal. Mas o que eu falo, a parcela que eu tenho oportunidade de acompanhar são só os jogos. Pelos jogos, pra mim, até o William tá na frente do Neto Moura. Pelos jogos, pra mim. Pra mim, o Neto Moura seria meu quinto volante no elenco americano hoje. Porque eu gosto muito das vezes que entra o William. Inclusive, ele entrou contra o Guarani e achei que entrou bem outra vez. Não, sim. Eu não acho também que o Neto Moura ser titular, cara. Mas eu vejo a justificativa dele, que talvez ele no treinamento ele tá jogando bem, pode ser a questão da saída de bola, né? Ele não vê confiança no Zé Ricardo, pode ser aquele cara saindo de bola, ele achava um jogo difícil, enfim. É um negócio, cara, botar no treinamento, a gente tem que ver, é muito fácil. É aquela coisa da gente especular aqui, cara. É, mas ele pode estar tentando recuperar o cara também. Pode ser que um cara que ele possa contar o ano que vem. Não, eu conto que esse cara pro ano que vem, ele vê um futebol nele. Tem essas nuances no futebol, cara. Infelizmente. Por exemplo, o Magrão, cara. O Magrão, eu acho que é um cara que nem devia estar mais no elenco, no plantel da América. Eu acho que ele e o Renan. Então... Magrão, deixa o Magrão lá. Então é sério. Os dois não são jogador pra Série A. É sério. Mas, dois mas dois o Ramon, o Ramon, mas a gente tem vários que... jogadores que não são pra Série A. O que, não, que vai não, depender não. dele? Mas se, ô Ramon, se o Magrão não tivesse lá, quem que ia entrar agora na contusão do Luan? Ia ter que ser Mike. Então, ele acha que útil pra reserva ele é. Ah, não, pra Série A não é não, cara. Série não, pra Série A, é... A não. Pra reserva, não, sabe, gente, que eu tô falando. A gente discutiu o jogo de ontem, não é nem a Série A. Não, mas eu tô falando o seguinte. O Magrão era um cara que ele tava renegado no América. Tava também no banco, agora tá voltando. Sim. Quer dizer, é um cara... É um cara que tem um grupo na mão também. Desde isso seria pra, olha, gente, ninguém tá fora... com todo mundo, e cara, e o pior também que o Neto Moura também tenha jogado, mas não assim, foi mal, mas também não entregou a paçoca igual entregou contra o Oeste, né? Não, longe disso, não tô falando isso, eu tô falando que ele, pra mim, não é uma Magrão já... Não, mas eu não concordo com a cena, ninguém tá falando isso, não. Só não deu certo na América, ou não está dando? O Magrão, né? Não. O Magrão, inclusive, quando chegou, eu achei uma ótima contratação, viu? Pra mim, tá sendo uma decepção no ano, porque eu esperava... Não tá dando certo na América. Eu acho que isso acontece também. O Theo, ele não tá dando certo em muitos times aí, viu? Mas no CRB jogou... Agora, muito, Série A, eu acho que com um time nosso, vai ficar muito difícil Série A inteiro. Entendeu? Até porque o América vai vender os jogadores que tem, vai fazer milhões de coisas. Será que vai? A gente pode confiar na diretoria em cima do time. Então, mas uma coisa, se fazendo a meia-culpa em cima do Drubsk, né? Ou até mesmo, vocês não acham que hoje o América vai manter um padrão melhor, uma base melhor para o ano que vem do que ele manteve de 2015 para 2016, não? Olha, eu tô acostumada a ser americana, aquele americano igual eu te falei. Aconselho para as meninas que vão ganhar meninos verem o jogo do América e acompanhar o América. Vai ser um parto muito tranquilo, porque a raiva que a gente passa, o ano inteiro... Gente, eu acho que esse vai ser o acesso mais tranquilo do América depois de 97. Nem 97 foi tão tranquilo assim, cara. Cara, o acesso hoje... Vão ser campeão, hein? Porque tem um... Eu acho que nós estamos embolando aí, ó. Cada hora fala um. Que tá fazendo uma coisa diferente e tal, não sei o quê. Porque venhamos e convenhamos. Ontem eu vi o jogo. Ver o Poço Piranga na beirada do campo o tempo todo pulando, arrancando os poucos cabelos que existem na cabeça dele, gritando o tempo todo, foi maravilhoso. Quer dizer, eu vi o técnico participando do jogo, o que não acontece no Independência. Independência ele fica sentadinho lá, bonitinho, de vez em quando levanta. Ontem ele ficou. Assim, todos os jogos. Eu também acho. Gritando, arrancando a calvície dele lá e tal. Não sei o quê. Então, assim, fez diferença ontem pra mim. O jogo foi um jogo que fez diferença. Foi um jogo que nos aproximou do líder. Gente, é um jogo que coloca todo mundo pra pensar no título, entendeu? Vamos ser campeão, Théo. Vamos ser campeão. É. Eu também acredito nisso, amor. Então, assim, bora pensar nisso e assim, ajudar mesmo o nosso time. O que o cara fez ontem? Eu não entendo muito bem, então, né? Vamos falar muito, muito franco aqui. Não entendo muito bem, mas eu vi que todas as substituições dele... A única coisa que o comentarista tirava da pipoca e dos lanches era sobre... Tirou todos o meio, né? A gente ficou sem meio de campo no final do jogo. E final de jogo pra gente é terrível. E é algo, algo que ele já fez em outros jogos. Sim. E que não deu muito certo. Não deu certo. E ontem deu. Colocou só volante pra jogar e tal. Não sei o que. E conseguiu. Teve então, uma hora que a gente tava com os quatro volantes, não é isso? Juninho. Foi o Juninho Magrão. Juninho Magrão, não. Hernandes, é Ricardo, Neto Moura e Juninho. Juninho, exato. Vamos combinar, quer dizer, foi uma coisa, eu acho que a sorte nos ajudou antes, com o Inter empatando, com todo mundo lá tropeçando, entendeu? Ontem o jogo feio foi mérito dos meninos, isso aí pra mim, total. A equipe toda, pra mim, ficou muito bem vista ontem. Jogo feio mesmo, terrível, foi terrível de ver. Foi terrível de aguentar até o último momento, mas... O resultado é o que valeu. E até eu falou um negócio interessante, porque o que ele fez ontem, ele fez em outras partidas, acho que contra o Oeste, se eu não estou enganado, ele fez e a gente tomou a virada. Aí, meter o cacete, que ele tirou o meio inteiro, botou um tanto de volante, tal, não sei o quê, e tomou a virada. Ontem fez a mesma coisa. E ontem o América conseguiu segurar o resultado. Então, muitas vezes, a gente é comentarista de resultado, porque o cara tá fazendo as mesmas coisas. Tem hora que dá certo, tem hora que dá errado. Eu sou contra o que ele faz. Mesmo tendo dado certo contra o Guarani, pra mim, eu vi algumas falhas ali. Deixa eu continuar com as participações. A gente tem que votar, porque a gente tem que acabar esse programa, gente. É 9-5. Bloco Valério manda aqui que os caras têm que incorporar o espírito do futebol amador. Fez um gol, continua 0-0 e busca o outro da mesma forma. Aí acho quase impossível, viu, Glauco? Eu acho que não precisa é virar a chave do jeito que o América vira, mas também pedir que os caras continuem da mesma forma é muito difícil. O João Pedro Maiani manda aqui que ele tirou uma foto, acho que com o Enderson, pelo que ele diz aqui, era na hora que a gente estava falando do Enderson, e que todo mundo falou que ele não costuma tirar, mas ele foi lá super simpático e tirou a foto. A gente também desmistificou a impressão que a gente tinha dele, viu, João Pedro? A gente foi, inclusive, aconselhado por pessoas lá dentro falando que ele não seria muito aberto a essas coisas, e o cara com a gente foi muito bacana mesmo, vocês vão ver na entrevista. Glauco Valério manda que é bom trabalho do treinador, requer tempo, e as condições motivacionais, estrutura e confiança, aliado à retaguarda técnica. Renato Antonatti. Ontem vi o Neto Moura toda hora disputando, deve ser bola aérea, disputando aérea com dois adversários, não pode. É o que a gente perguntou lá pro posto Ipiranga de jogador baixinho disputando contra jogador maior. O Henrique Pinheiro, que deveria estar aqui hoje para falar que não é mais pé frio, né? E ele diz aqui, boa noite, só queria informar que eu prometo e entrego. Obrigado de nada. Porque ele prometeu os 3 pontos aqui. De fato, entregou, Henrique. Parabéns. Henrique, Renato Antonatti manda aqui que o Renan não é um dos artilheiros. É sim. O Renan jogou. Ele foi o. Talvez seja o reserva ali do meio pra frente que mais atuou também, né? Mas atuou aproveitando e o Enderson deu essa liberdade dele pra esse ano pra ele chegar lá na frente e finalizar. E ele andou fazendo gols aí. Acho que tem 7 no campeonato. Henrique Pinheiro manda aqui que o Juninho teve as 2 melhores oportunidades do segundo tempo. Perdeu? Perdeu. Mas estava lá para finalizar. Se ele não estivesse lá, não haveria ninguém. Tá na turma do Ramon aí. E o Bruno Rezende manda o vídeo no grupo, poxa. Não entendi. Ah, deve ser o link do programa. Hoje eu esqueci de mandar. Foi mal. Putz, que pariu. Você mandou? Eu mandei. Então tá lá no grupo, gente. É só acessar. Vamos votar, então? Não temos votação popular no dia de hoje. Ah, tem sim. Eu acompanhei mais ou menos as opiniões de conversa. Théo, aqui a gente trabalha só com o padrão Sérgio Tavares de qualidade. Então não tem mais ou menos. Pois é, né? O Sérgio Tavares tá agora no grupo, né? Porque sem ele... Ou tem tudo contadinho no padrão Sérgio Tavares de qualidade, ou não tem, Théo. Tá bom. Entendeu? E no caso de hoje a gente não tem. Então, como hoje nós não temos no padrão Sérgio Tavares de qualidade... A gente usa ISO Sérgio 1001. Isso, exatamente. ISO Sérgio 1001. E aí, a gente vai então ignorar o voto da galera. Vamos só nós 4 aqui votar pra baixo. Não é ignorar, vai soltar depois, né? É ignorar, Théo. Aqui a gente faz assim, a gente ignora. A maldade impera aqui. Então vamos votar nós 4. Primeiro, Ramon Gregório. Vamos votar no Colatina. Cara, então, eu tô meio... Eu não sei quem que eu vou votar. Se é no Magrão, se é no Renan Votril ou no Neto Moura, cara. Eu te pego. São 3 bons votos. Eu vou votar... Atendendo a pedido da Théo, eu vou votar no Magrão. Rapaz, cara, que eu vou te pegar. Théo, vota aí. Já aproveita e vota aí, Théo, no Colatina de ontem. Com certeza, absolutamente, como eu fiquei na Rede TV, porque todo mundo mandou assistir na Rede TV. Rede TV. Sérgio Tavares. Eu não vou votar no Fernando Leal de novo e tal, porque. Mas eu fiquei puto com ele, por causa daquelas comidas de música lá. Mas eu vou votar no Renanzinho, que não fez nada no jogo inteiro. Nem apareceu, ficou dormindo. Renan Oliveira pro Sérgio Tavares. Então temos um voto pro Renan, um voto pra RedeTV, um voto no Magrão. É isso? É isso. Desempata aí. Eu queria muito desempatar. Pode ir, será que eu desempato? Eu queria votar no Neto Moura, mas eu vou desempatar. Vamos lá. Entre Renan Oliveira e Magrão. Entre Renan Oliveira e Magrão, eu vou de Renan Oliveira. Dois votos, então, para Renan Oliveira. É o Colatina de hoje. Votação, então, do Bala. Vou inverter um pouco a ordem aqui. Sérgio Tavares. Bala tem que ser unânime. Amorim. Uai, que isso? Tá fazendo boca de urna? Ah, bicho, tem que ser. O cara... A gente critica ele tanto. Quando o cara faz uma jogadaça daquela, a La Garrincha, não tem como não votar no cara, não. Show de bola. Amorim na cabeça. Você vai seguir o Sérgio, Théo? Não. Eu tinha vários para poder votar em Bala. Primeiro o Christian, que eu achei que ele jogou o primeiro tempo muito. E eu nem conhecia esse menino. Segundo, o Porcipiranga, porque tava lá o tempo todo, lá gritando, igual um louco, arrancando os cabelos. Mas eu vou votar na galera que foi, sabe? Porque o ônibus da Seita Verde deu problema na estrada, deu não sei o quê. Galera foi, voltou, todo mundo muito bem, então voto na galera que foi. Bom voto também, Ramon. Aperta o cabo aí, Ramon. Sou eu agora? Eu vou votar no Felipe Amorim, não tem nem que ver. Felipe Amorim. Então, eu também fecho com Felipe Amorim pra gente... Talvez a primeira... Acho que a primeira vez que ele é o bala da rodada, não? Ou se na rodada passada ele foi, não, Sérgio? Rodada passada, ele foi. Ele ganhou 3-2 do Bill. Eu acho que ele já ganhou outro também, cara. Uns mineiros da vida aí, não? Ah, pode ser, mas do brasileiro, desde essa... Ele ganhou. Ah, isso aí eu tenho certeza. No grupo do WhatsApp ele ganhou. Não, lá também a galera tava votando nele. Então é isso, temos o nosso Colatina, Renan Oliveira, temos o nosso Bala, Felipe Amorim. Últimas participações aqui do Henrique. O Henrique diz que o vídeo que o Bruno Rezende está pedindo deve ser o vídeo que o Sérgio falou, da torcida cantando lá com o Sérgio. Então depois você manda lá deve no grupo. Deve ser o vídeo da entrevista. Pode ser um vídeo da entrevista que vai sair quando o Henrique editar. Se for isso, o vídeo aí da torcida lá no campo, eu mando lá no grupo. Mas eu acho que até já apareceu lá no grupo. Pode ser o vídeo do Sérgio tentando pular. Assim, em cima do Henrique. quebrou a maldição dele, né? Ele quebrou, isso foi quebrado, entendeu? Foi para um jogo que trouxe a vitória, então vamos parar com esse negócio de Henrique pé frio. Não, mas o Henrique tem um problema, Théo. O Henrique só não é pé frio em Campinas. Porque o único argumento que ele tinha para dizer que ele não era pé frio é que ele foi no jogo do acesso contra a Ponte Preta lá em 2015, não é isso? Isso. Então, e aí esse era o argumento que ele tinha. E agora ele reforçou o argumento dele, ele tá reforçando o argumento de que ele não é pé frio com essa vitória contra o Guarani. Ou seja, ele só não é pé frio em Campinas. No resto do Brasil, ele continua. Uma vitória aqui em BH. Ele tem que vir aqui para BH. Eu tenho uma outra teoria. O Henrique só consegue estar num jogo do América, que o América vença, se tiver mais de 10 torcedores. Se tiver mais de 10 torcedores, o pé dele contagia todo mundo e o América perde, cara. Mas aí a gente tá entrando. O jogo que ele tá lá no, em Goiânia. Os torcedores também não podem. Outras coisas também não podem no América. Então, assim, o Henrique tem que vir pro jogo aqui pra ele acabar com a discussão que colocaram em cima dele. Ô, Théo, deixa o América subir primeiro, aí depois ele pode ir. Não, que eu quero ser campeão. Amistoso pré-temporada, aí pode até ser jogo valendo, não vão mexer com isso, não. Ah, deixa. Campeonato Mineiro, então, tá valendo, desafio. Vim aqui, o América ganhar em cima do Atlético Cruzeiro, né? O Henrique tá finalizando aqui, Ramon, dizendo o seguinte, que a culpa... aqui eu acho que ele fala da culpa de não ter saído a votação de Bala e Colatina. Ele fala que a culpa é dele, que ele que não fez o formulário de Bala e Colatina, como ele estava em Campinas, e aí não teve. Então nós vamos descontar 50% do salário dele. Ele fala que para avisar, deixa eu só finalizar aqui, Ramon. para avisar que a gente está muito otimista, que o vídeo provavelmente não sai essa semana. Ou então nós vamos cortar os outros 50%, viu, Henrique? Porque, pelo amor de Deus. E ele manda que ia ser impressa. Não, mas aqui, nós vamos fazer uma pressão. Nossos ouvintes merecem. Façam aí já, desde agora, uma pressão no Henrique. Vídeo na que a gente precisa que o vídeo saia essa semana, ok? Todo mundo aí pressionando. Uma pergunta, o salário aí do Henrique tá em dia? Como é que é? Tá em dia. Pô, mas pera aí, eu tá difícil demais. Tem que começar a cortar o pão dele aí. Salário? Mas tem que saber cobrar, gente. Quem sabe cobrar, recebe. Quem não sabe, não recebe. Eu vou mandar uns alunos meu te cobrar, pra ficar tranquilo, viu? O Jairo manda aqui. Vou assistir todos os jogos, eu juro, prometo. Jairo Viana manda aqui. Não. Nossa, que. Ô, Sérgio. Oi. Próxima vez a gente convida ou a Théo ou o Ramon, os dois juntos. Não dá, não. Não dá, velho. Eu não consigo falar, cara. Da próxima, vamos anotar essa regra aí. Ou o Ramon ou a Théo, os dois juntos. Ramon, não dá. Os dois sem salário. O Jairo Viana manda aqui que é o abominável Henrique das Neves. O Henrique manda a gente catar coquinho, um xingamento bem educado. E ele manda aqui que cansou de ver o América campeão em campo. Fica aqui, muito bem, Henrique. Saudades. Nem conheço pessoalmente. Ô Henrique, tá certo que você já tem uma idade um pouco mais avançada, mas eu acho que você não é da época do Deca, não. Então tá meio desencontrada essa informação aí. Gente, Bruno viu Rezende... Série B, série A, viu tudo. O até Bruno Rezende manda aqui que era o vídeo que o chapéu caiu. Não, primeiro que o chapéu não caiu, eu só tirei o chapéu e fiquei balançando ele. Mas depois eu mando lá no grupo. Tá, tô achando que você tava tá usando o chapéu pra conseguir se manter equilibrado, não, Sérgio? Precisava de pezinho. Aí foi bullying, é sacanagem, foi bullying. E o Henrique manda aqui uma inverdade que ele ainda não recebeu nada até hoje. Henrique, tá lá no nosso drive do programa, o senhor sabe disso, tá lá desde ontem ou antes de ontem, se eu não estou enganado. Não, ele tá falando salário, bicho. Ah, verdade, salário, mas salário a gente vai pagar aí, provavelmente 2020 acerta tudo. Mas é isso aí. Então temos um programa, senhores? Não, peraí, deixa eu falar uns numerozinhos aqui que eu gosto. Diga. Contando todas as nossas participações na Série B de pontos corridos, nós acabamos de chegar na marca de 100 rodadas no G4. Em 6 participações, nós já ficamos 100 rodadas no G4. É o time que mais ficou pontos corridos, né? Sem contar antes e tal. O segundo era o Vasco, estava com 95, nós já passamos dele, mas agora chegamos num número redondinho aí. E outro número que eu quero chamar a atenção é que, com o jogo de ontem, são 17 jogos que nós não tomamos gol na Série B. Mais da metade. Nós estamos com 33 rodadas, né? 16 tomamos gol e 17 não tomamos. Sim, e aí eu volto a acreditar naquela frase que diz que ataque bom ganha jogo, defesa boa ganha campeonato. Vamos ver se essa defesa forte que a gente montou consegue nos levar até o título. Reacendeu a chama da esperança do título, né? Acho que sem a empolgação de antes, mas a gente está na briga de novo. Rumo ao B. Eu tenho uma frase edificante. Qual é a defesa menos vazada do campeonato? Eu acho que é o da América, deixa eu confirmar aqui. Ô Ramon, então... Dê o seu boa noite, depois a Théo vai ter uma mensagem edificante. Dê o seu boa noite, que aí o Sérgio depois já completa com a informação dele. Boa noite. Sucinto assim. Perfeito. Falou o programa inteiro. Eu tentando falar alguma coisa e ele falando o programa inteiro. Chega na hora de finalizar e dá só um boa noite assim. Mas tá bom, tá valendo. Eu vou dar aqui o meu boa noite, chamando a galera a ficar ligada aí na nossa página no Facebook, porque provavelmente nós vamos encher o saco do Henrique para que ele consiga liberar o programa, a entrevista com o Anderson Moreira, ainda essa semana. A gente tem jogo terça-feira, então deve ter o programa na quarta, mas eu acho que até quinta e sexta nós vamos pressionar o Henrique aqui para ver se a entrevista sai. É, entrevista ficou bem bacana, a gente fez um tanto de pergunta, uma hora, mais de uma hora de conversa com o Anderson Moreira. Vai ser bem legal da galera ouvir, passar para os amigos americanos, aí já aproveita e já apresenta o Decadentes para a galera, para todo mundo se ligar aqui. Sérgio Tavares, passa aí o seu número final e dê seu boa noite. O time que menos tomou gol foi o Inter, na verdade, tomou 23 gols, nós já tomamos 24, mas somos o segundo que menos tomou gol. Vou dar meu boa noite chamando todo mundo, terça-feira, tamo lá. Vai ser a segunda vitória seguida aí para dar aquela embalada. O Inter joga amanhã, não é na terça, é na segunda. Então amanhã, 8 horas da noite, a gente seca o Inter, somos luverdense desde criancinha. E na terça-feira, todo mundo lá no Indepa contra o ABC, 7h15. A turma do Fundão provavelmente vai atrás do gol, porque a gente vai colar com a barra una lá. Mas bora todo mundo pro campo. Nossa. Valeu. Theo, dê sua mensagem edificante e dê o seu boa noite. Peraí que eu tenho que fazer um pigarro. Ó, se as aves voam, os peixes nadam, a gente anda, bora pro Independência. Terça-feira, todo mundo lá. Oh, não precisamos do Cláudio mais não. É isso aí. Fechado então o programa de hoje. Boa noite a todo mundo. Obrigado aí pela audiência e até a próxima. Valeu. Tchau.